Amante, esconde um segredo indecifrável. É na noite que o ser humano se torna alvo descartável. Ao escurecer, tudo pode acontecer. Vou dizer, pode ser eu ou você, o próximo a falecer. É perigoso caminhar sobre a neblina. É cabuloso o estrago que causa uma chacina. Cartuchos no chão, estingos de sangue no portão. Viatura na contramão, ladrão correndo a milhão. Euforia, correria, tiroteio, sangue, vítima. Cenário natural de um suicida. Que espalha o pânico em qualquer lugar que esteja. Explodiram com um crânio de um humano na frente da igreja. O índice de violência é assustador. Estraçalharam na bala o que se chamava amor. Não existe afeto, sentimentos ruins é o que há no coração daqueles que só pensam em matar. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. No fliperama, no boteco, no mercado, em casa ou no carro, pra cada homicídio um cenário. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. À noite é na noite. À noite eu já não consigo mais dormir tranquilo. O som dos tiros me faz aproximar dos filhos. Temo que algum estilhaço atravesse a janela. A noite é sanguinária na favela. Faíscas são vistas com frequência no escuro. Na sequência tem cérebro e buracos de balas no muro. O parente chora a perda do defunto. A morte desta vez veio de luto, como é de costume. Primeiro derramaram sangue, polícia e satanás. Massacre itinerante constantemente, ATR e OPA. Reduz a nada o que antes era um barraco de tábuas. Deixar no tempo, esposa, esposo e filhos. Isso quando o dedo não coça no gatilho. A noite é isso, é tiro, é homicídio, é grito. A noite expõe seu lado agressivo. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. No fliperama, no boteco, no mercado, em casa ou no carro, pra cada homicídio um cenário. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. À noite é na noite. Do outro lado da parede eu ouço alguém tossindo. A noite é aliada do cachimbo. É na noite que os loucos estão soltos, denegrindo, agredindo, assassinando uns aos outros. Pessoas transformadas em fumaça, famílias dissolvidas no fundo da lata. O psicopata neurótico não se contém. Fuma tudo que vem pela frente sem parfumar você também. O demônio se encarrega de destruir a todos aqueles que desse veneno tentaram usufruir. A noite é cabulosa, tenebrosa, rola droga toda hora. A noite aqui não é nada silenciosa. Diariamente eu ouço o choro de criança que sobrevive com o trauma da matança. Não foram nenhuma e nem duas que testemunharam seus entes amados serem assassinados. Apagado, consciente, o que se vê é impossível. Desrespeito ao ser humano no último nível. Sobreviver é a lei, a noite me ensinou. Em cada amanhecer eu prospero, amor. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. No fliperama, no boteco, no mercado, em casa ou no carro, pra cada homicídio um cenário. À noite não inspira confiança. À noite está em alta a matança. À noite é na noite. Aí maluco, a noite não inspira confiança nem pra mim nem pra você. Vários manos se foram numa dessas noites que se passaram, firmeza. Mano Dida, Buda, Cachorrão, Romeu, Enio, Patrick, Fabinho, Kaká, João Paulo e Bilil. E muitos mais que irão, irmão. Pois a noite pertence ao Senhor das Trevas. Só Jesus pode iluminar o seu caminho, irmão. Aí, a noite é tiroteio, é sangue. É tristeza, é velório. A noite não me inspira confiança. Valeu o toque de recolher. Caçadores de harmonia. A noite.